Saudações, senhoras e senhores! Está começando mais um episódio do Playcast Light, o primeiro do ano! Aê! E como vocês já sabem, é direto do site do Mr. Play. O que vocês virem que não esteja no site é tudo fake. Se tiver alguém plagiando aí nome de banda, colocando Mr. Play como nome de banda, é tudo fake, é tudo cópia. Começamos o ano a mil por hora, rapaz. Esse ano, olha, esse ano posso dizer que é um ano que promete, hein? Esse ano, quero que fique enfatizado na sua mente. Esse ano promete. Não é verdade, querido De La Torre? Apresente-se aí. As pessoas estavam com saudade de você. Uma salva de palmas pro De La Torre. Oi, gente. Nossa, que droga, cara. Ficou meio gay, hein? Meio? Vai ser da Xuxa? Não, a Sabrina Sato. Mas é, como é, isso aí é o da Torre, né? Eu pedi pra ele se apresentar, ele se apresentou do jeito que ele sempre quis se apresentar, né? Que aos pouquinhos ele vai perdendo os escrúpulos e vai... Eu, né? Sempre quis ser uma japa. Ai, que droga, hein? Que droga, hein, da Torre? E hoje temos a presença do nosso querido Xavier. É, infelizmente hoje... Xavier, ele falhou conosco, né? É um momento triste, momento em que a gente pensa, assim, na vida, né? Porque a gente tinha marcado de gravar e essas coisas, assim, às vezes machuca, né? Dói o coração da gente. Se você tivesse educado, que nem eu falei, ele não faltava. Olha, Xavier, te chamou de cachorro. Mas castrado ele direitinho, né? Num pedigree com pedigree. E hoje, meus amigos, temos uma presença ilustre. A gente tá ficando chique, cara. Começamos o ano trazendo estrelas pra participar do nosso humilde playcast. Hoje a gente tem a presença do ilustre, do incrível Eduardo Guimarães. Ou pros mais íntimos, o grande Edug. Salve, galera. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, nesse começo do ano. E ver se 2015 vai ser melhor que 2014, que foi uma merda. É, cara, 2014... Caramba, mal chegou e já adivinhou como foi o nosso ano. Mas é verdade, cara. 2014 foi um ano meio nhé, né, cara? Cara, eu posso falar pra vocês de boa, não teve ninguém pra quem 2014 foi legal. Tirando a seleção da Alemanha. É verdade, né? Inclusive... De novo um gol! Mas é verdade, cara, 2014 iria ter sido um ano melhor, né? Oh, cara, eu falo pra você o seguinte, a minha definição de 2014 foi que foi um ano bipolar. Pra mim foi muito legal por um lado, porque eu fui na Copa do Mundo, assisti jogo da Copa do Mundo. Olha aí, cara, além de estrelas aqui, temos pessoas bem de vida, que cada ingresso custava um carro. Não, mas peraí, eu comprei meus ingressos em 2013, naquela época ainda que a gente não sabia nem quem ia jogar. Eu comprei meus ingressos, era B2 contra B3 e D1 contra B4. Então. Na pré-venda, né? Na pré-venda, cara. E que jogo foi esse? Eu acabei assistindo Holanda e Chile e Bélgica e Coreia. E Itaquera, na Arena Corinthians. Olha aí, hein? Viva Corinthians, sabe? E fui no show do Paul McCartney, esse foi legal pra caramba. Só que foi o ano que eu perdi meu emprego e terminei meu namoro, então... Por isso que eu falei, ficou bom. Bipolar. Foi tempo que pegou esse ano, cara. É verdade, cara. Esse ano, pra mim, assim, foi um ano que não aconteceu nada demais, sabe? Além da gente ter... Além do gol da Alemanha, inclusive... Gol da Alemanha, chance de novo! Mas, assim, não foi um ano que, pra mim, foi um ano como qualquer um outro. Um ano merda, vamos dizer assim. Porque, assim, teve coisas legais, como, por exemplo, eu conheci o De La Torre, adotei ele. Oh. Eu encontrei ele no chão, lá, escrevendo contos num site que ninguém acessa, eu trouxe ele pro nosso site e tal. A gente começou o Playcast. Vocês querem que eu fique offline pra vocês ficarem sozinhos aí? Se quiser, eu volto mais tarde, viu? Olha, cara, a gente gosta de ter sempre mais gente com a gente. Sempre ter gente com mais gente. Nossa. Ah, beleza, isso aqui. É que eu tô nervoso, porque, né? Tem pessoas novas aqui e tal, ilustres da podosfera. Mas aí, Eduardo, você não falou pra gente qual é o site? Qual você fala suas ideias e tal? Eu sou colunista do Cruzador Fantasma, né, que é um site só sobre quadrinhos. Participo da Transmissão Fantasma, que é o nosso podcast. E também sou colunista do Poltrona de Cinema, que é um blog sobre cinema, né? O Cruzador Fantasma é www.cruzadorfantasma.com.br e o Poltrona é poltronadecinema.wordpress.com. Sim. Então, quem quiser lá ler as besteiras que eu escrevo, fica à vontade. Inclusive, depois você faz aquele depósito lá na minha conta bancária, né? Pelos dois jabás, mas isso pode a gente deixar. Conversa depois, beleza? Fechado. Então é isso, galera. Hoje o programa tá demais, tem assuntos pra dar e vender. Mentira, não tem, mas vai ser demais mesmo assim, beleza? A gente vai rapidinho pro nosso mural de recados, mas a gente já volta pra falar dos assuntos que mais, sei lá, badalaram a semana, que mais... Me fale adjetivos, me fale palavras. Agitaram, animaram, explodiram. Explodiram a semana, né? De certa forma, sim. A gente já volta. Fica aí, hein? A gente já volta. Começou 2015 e hoje a gente tem muitas revelações pra fazer aqui, cara. Olha, eu tô ansioso por esse ano, viu, De La Torre? É? Que esse ano promete, cara. Esse ano promete. Tem muitas novidades pro site, cara. Não digo nem na minha vida pessoal, é pro site. Entendeu? Hoje a gente tá aqui órfão do Xavier, mas também tá envolvido em todo o processo. Mas, cara, esse ano tem muita coisa legal que vai vir aí, cara. Mas antes eu quero convidar a você, cara amigo novo que chegou aqui através de um convite, alguém mostrou pra você o podcast e tudo mais, a curtir a nossa página no Facebook. Vamos ver se o De La Torre, peguei ele de surpresa agora, sabe qual que é a nossa página no Facebook. Vai, bora lá. facebook.com/omisterplay. Caraca, hein? Olha, até palmas estão batendo aí pra você. É que você me botou de administrador da página. Não tem como você não saber, né? É. Que até agora não postou nada. Não tem como eu postar essa também. Essa equipe que você play é, ó, dá o sangue pela empresa. Pela empresa, né? Tem também o nosso canal no YouTube, que esse ano vai vir muitas novidades. Eu já postei algumas coisas na fanpage. A gente vai ter um novo quadro no canal do YouTube chamado A Voz do Blogueiro. Você já deve ter visto isso no site, a gente tem lá uma tag que se chama A Voz do Blogueiro, aonde a gente escreve o que a gente pensa, entendeu? Não, assim, é a nossa opinião mesmo. Diferenciado de todo o conteúdo do site, A Voz do Blogueiro é a nossa voz, é a sua voz, é a voz do blogueiro. Ó, gostou, cara? É, ficou legal. Obrigado, cara. De nada. Mas vamos ter muito conteúdo lá na Voz do Blogueiro, De La Torre. Lá a gente vai pegar um assunto e a gente vai poder mostrar pra vocês. Diferente do podcast. Que o podcast, se a gente fala, você tem que imaginar ou pensar. Lá não, lá vai ter... se você curtiu a fanpage, você sabe do que eu tô falando lá. Vai começar esse ano. A gente tá vendo já um tema bacana pra ser o primeiro. Então pode aguardar, as gameplays também vão voltar, vão continuar melhores, a gente já vai comprar uma placa de vídeo. Cara, esse ano tá que tá. É ou não é, De La Torre? Sim. E o que mais a gente tem pra esse ano, além de tudo isso? Nesse ano, a Making Off agora não é mais Mr. Play, é Making Off, correto? Exatamente, Making Off Network. De um site só, mas... É, tamo começando, né, cara? É aquela equipe de um cara só? É, nesse ano a Making Off vai criar a sua própria loja. Caraca, mais aplausos. Sim, meu amigo, a gente vai criar a loja oficial. Mas do de que é essa site. Loja? De que é essa Caraca. Loja? De camisinha? Não, não é de camisinha. Não é uma sexy shop. Negativo. Poderia ser. Não será. Eu adoro, né, cara? Essa mãe de família tá ouvindo aí, preparando o almoço pros seus filhos, ouvindo essas coisas no horário nobre. É. Cara, é a loja oficial do site, cara. Às vezes a pessoa tá pensando, cara, mas vai ter só coisas relacionadas ao site? Não, a gente vai expandir o universo da loja. Vocês vão vender post? Não, nós vamos vender o quê? Vamos vender camisetas com estampas legais. Muitas estampas legais, cara. A gente já teve uma ideia de fazer uma estampa que vai deixar você super gamer descolado. Na escola, na balada, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar que você for, você vai ser um cara diferente. Ainda bem que tem o Mister Play. Mas é sério, a gente vai abrir essa loja esse ano ainda, entendeu? É, vai ser loja somente online, tá? A gente não vai abrir a loja física. Tá. Então, aguarde aí que vai vir, vai ter caneca, camiseta, boné, meia, cueca, vai ter o que você quiser, cara. O que você vai quiser ter. Vai ter nessa loja, vai estar direto no site, você não vai ter que acessar outro site, não. www.misterplay.com vai estar lá o nome da loja, que a gente vai decidir ainda, isso está em pauta. Mas vai ter a inauguração da nossa loja, o que é bem legal, cara. É ou não é? Claro que é, muito bom. Muito bom. Melhor loja da internet. Melhor loja da internet. E eu digo mais... Quando a nossa loja abrir, tem duas pessoas aí que vão ter que se cuidar, viu? Polêmica. Duas pessoas com um peso meio alto. Olha, duas, quem será? Duas pessoas quem com será? Um pouco de sobrepeso aí vão ter que se cuidar, viu? Espero que vocês saibam de que a gente está falando. Não estamos falando de milionário José Rico. Não, César Menotti Fabiano, que milionário José Rico? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Mas é sério, pessoal, a gente vai abrir essa loja, então aguardem aí que vocês vão comprar, hein? Vão comprar, Kepler vai se transformar no livro, vai ser vendido lá também. Uma nova série que o Delatorre está escrevendo vai entrar no site ainda esse ano, vai ser transformada em livro, vai ser vendido lá também. Vamos anunciar ela agora? Será que a gente deve anunciar? Devemos, vai sair logo, né? Não, vamos deixar na curiosidade aí. Me segue no Twitter, ó, já fazendo a ponte. Me segue no Twitter que eu vou falar lá. A gente pode divulgar o cronograma dos contos, né? Sim, pode ser. Que eu tô pensando. Ah, inclusive é arroba o Mr. Play, tá? Pode seguir lá. O cronograma de contos esse ano vai ser essa nova série que tá vindo, que vão ser primeiro 8 capítulos, marcando o primeiro ato, e depois... 8 capítulos de Kepler. Sim, porque Kepler não acabou. Não acabou. O pessoal achou que acabou? Não, ele tem lá. Pessoal ficou falando aí, ah, esse Delatorre, esse preguiçoso, não escreve. Não quer saber. Mas é verdade, nada. Não. Só sabe dormir o dia inteiro. É, Kepler não acabou. Vai continuar, vai voltar. Aguardem, hein? Lá na página Play tem lá todos os capítulos lá, tem o link pra você ler a sinopse. Se você gosta de ler, você vai gostar. Vai gostar, pode ir lá, confia na palavra do Mr. Play. É, continuando. Depois dos 8 capítulos de Kepler, vem mais 8 capítulos da nova série, marcando o segundo ato, e assim vai. Vai fazer um revezamento das séries. E mais pro meio do ano vai ter outra nova também. Sim, cara, e vai ser, ó... já tô até vendo já, cara. As editoras procurando Delatorre pra querer lançar o livro. É. E autógrafos, tardes de elas autógrafos. Falando, Delatorre, assina com a gente, o Mr. Play. Assina sai, gente. É meu. Sai, é tipo brigando, é. Sai! Sai! Puxa o Delatorre abraçado com o livro, puxando ele. É meu! Mas vai ter muitos lançamentos, viu? Mas ó, fiquem no aguardo, hein? Esse ano. Promete. Vai ter leitura de e-mails hoje. Cara, a gente não recebeu nenhum e-mail ainda, acredita? Pô, galera. Poxa. A galera tá meio tímida. Eu sei que tem ouvintes, cara. Eu sei que tem ouvintes. Escreve vocês pra nós, participar. Cara. Escreve pra nós, sabe? Escreve um assunto que você quer que a gente comente. Escreve... Sei lá. Cara. Manda assim, a gente merda, a gente vai ler aqui, te mandar merda também. Fique em paz, cara. Manda pra gente. A gente vai ter que fazer e-mail fake, é isso? Não, cara, escreve pra gente aí, cara, por favor. Você não deveria ter falado isso, né, cara? Agora os e-mails que a gente lê daqui pra frente, o pessoal pode achar que é fake. Mas, galera, então, esse ano, muitas coisas. Então tá aí as nossas redes sociais, pra você não se perder. Tá tudo no link da descrição, entendeu? Tá tudo lá. É só você ir lá, clicar, você vai ser direcionado, entendeu? Siga a gente no Twitter, no YouTube, em Facebook. E, em breve... novidades aqui no site. E agora vamos pros assuntos mais badalados da semana. Olha, vale. Nem escutei ainda, mas já tá bom, viu? Já tá ótimo, cara. A gente nem escutou, nem tá gravando. Engraçado, já ri pra caramba. Um passarinho cor de laranja veio e me contou aqui. Nossa, casquei o bico. Mas vamos lá, bora lá. Música. vamos lá. Primeiro podcast do ano, Della Torre. O primeiro assunto do ano. É um assunto que eu ia até citar na frase de entrada, mas você me desarmou porque você não puxou frase de entrada. Não, mas olha aí. Ó, pessoal, você que tá ouvindo, que já conhece o Playcast, sabe que o Playcast lá não tem entrada. Somos aqui um bate-papo, bem bate-papo de bar. Tá vendo? Eu gosto de trabalhar com pessoas que conhecem o site, assim, como Della Torre, que tá há quase um ano e não pegou o esquema ainda, né? Mas vamos lá. É o seguinte, a minha frase de entrada ia ser: em prisão de Recife, briga de faca é rotina. Porque eu não sei se vocês viram no jornal que teve uma grande operação numa prisão aqui em Recife, porque tinha algumas denúncias de que os presos tinham regalias demais. Aí citar algumas das regalias. Você pode citar aí. Pegavam material de construção da prisão, que estava sendo expandida, e construíam puxadinhos em cima das celas pra vender. E os preços dos puxadinhos variavam entre 1.000 a 20.000 reais. Mas vendiam pra quê? Vendiam pra quê? Mas e a polícia? Recebia a comissão dela. Recebia a comissão, Caraca, eles eram corretores. Eles que resolviam a papelada, né? Aí uma gravação do pátio da prisão, onde os presos passavam falando no celular à vontade e carregando facões, inclusive tinha briga de peixeira direto no pátio. Cara, tem a gravação, passou no jornal, um cara loiro dos cabelos encaracolados balançando seus cabelos segurando uma peixeira. Eita, fé, é Brasil, né? Viva o Brasil, país da zoeira, país de, né, Jorge Benjor. Viva a zoeira. O que me impressionou foi que tinha uma cela que era uma casa de show, onde tinha um daqueles globos de luzes girando e os presos ficavam dançando lá dentro. Você tá de sacanagem. Tô falando sério. E que a polícia foi fazer uma varredura e em apenas um bloco da prisão, eles acharam 56 facões. Cara, fazer uma varredura nessa cela aí, teve que pagar entrada, cover artístico, né? Pra poder, senão não entra. É uma discoteca, uma cadeia-teca, 56 facões em um bloco só. Cara, mas assim, os presos iam lá por diversão, então. Porque se era permitido fazer puxadinho, tinha liberdade para andar com facão, vender, fazer o que quiser. Eles poderiam também entrar e sair, por exemplo. Cansei dessa merda, vou ser preso. É uma escolha, né? É uma hipótese, vai que dá certo. Cara, eu falo pra você, sabe que isso me espanta mais? Às vezes eu acho que os caras dentro da cadeia estão melhor do que na favela, viu? Claro. Eles ficam torcendo pra ser preso, porque lá você vai ter comida e água de graça. Vai vender imóveis, celular deve funcionar melhor do que na favela, entendeu? E são protegidos, ninguém vai entrar fazer um atentado contra eles, então. Exatamente, tem umas vantagens. Já Charlie Hebb, né? Aí começamos 2015, hein? Começamos 2015. Vamos. Ninguém vai fazer um atentado contra eles, mas já Charlie Hebb. Ai, caramba. Pelo amor de Deus, próximo assunto, vai. Bom, já que o Della Torre puxou, né, a gente, acho que tem que comentar um pouco do ataque ao Charlie Hebdo, né, que é o jornal francês. Isso, importante. Caricato, né, até por sinal, esses dias eu queria lembrar quem foi que eu ouvi na rádio, fez uma comparação muito boa, que o Charlie Hebdo, ele segue a linha que tinha o Pasquim aqui no Brasil na época da ditadura, né. Sim, sim. Que era um jornal mais sátiro, né? Não lembro desse jornal. Acho que aqui ninguém pegou o Pasquim, né? O Pasquim é década de 60, 70, mas basicamente ele fazia críticas através de charge, caricaturas, textos bem humorados, esse tipo de coisa, né? E só uma pergunta, é revista ou jornal? Ele chama jornal, mas ele é formato tabloide, parece o Lance, né? Então Porque eu tava vendo as reportagens, uma hora o repórter falava que era revista, outra hora a repórter falava que era jornal. É que tá, cara, pelo que eu vi, eu acho que ele é um formato tabloide, então ele parece uma revista, mas... É que é Charlie Hebdo Magazine, né? É, mas esse magazine pode... Não sei se em francês tem algum outro termo, como... não sei. É, mas ele... Se alguém falar aí é francês aqui... Não, mas ele era diário, então por isso que eu tô falando, não sei se era revista. É, que geralmente revista é semanal, né? Semanal, mensal, é. Quinzenal, entendeu? É, mas enfim... Enfim, né? Os muçulmanos atacaram do mesmo jeito. É, não teve jeito. Cara, eu acho assim... Eu não entendo qualquer coisa que seja exagerada do mundo. Seja religião, seja torcida de futebol, seja comida, seja qualquer coisa, cara. Uhum. Você ter sua fé, você acredita no... Você acredita em Deus, você acredita em Maomé, você quer acreditar numa árvore, no ET de Varginha. Porra, bicho, dou maior apoio, vai em frente. O delator acredita. Só que eu acho assim, quando você tenta impor a sua fé ao nível do, já que você não comunga do que eu comungo, você é um infiel e merece morrer, tem alguma coisa errada. Mas o princípio da religião islamista é impor a religião através da força. Mas, cara, isso é aquelas traduções do Alcorão que você pode interpretar de qualquer jeito. A Bíblia também, se você pesquisar, você pode ter interpretações erradas, como de Deus exigir sacrifícios, esse tipo de coisa. Então, quem conhece muçulmanos, eu tenho amigos muçulmanos, já conversei com eles, são pessoas sensatas, entendeu? Eles falam aquele negócio que a guerra, realmente, no Alcorão fala da guerra santa, mas não precisa sair matando o cara, entendeu? Então, assim, é pra você, é lógico, é pra você propagar a sua palavra, tentar converter pessoas, beleza, mas não é pra você, só porque você é cristão você merece morrer, só porque Exatamente. Você é ateu você merece morrer. E assim, eles foram bem mais além, porque por mais que, assim, tenha religião, tem aqueles que vão acreditar, que vão seguir, mas tem aqueles que vão ser do contra. Mas assim, cada um no seu canto. A partir do momento que você escolhe forçar a sua opinião para aquela pessoa que tem uma crença, eu acho que aí já começa a ficar errado. Entendeu? Não. Porque o bacana de todas as religiões é o livre-arbítrio. A pessoa, ela não nasce já católica, ou já cristã, ou já budista. Não, ela tem um ensinamento, obviamente, se os pais seguem uma religião, ela tem esses ensinamentos do pai, mas assim, ela tem o direito de escolher o que ela quer. Ninguém vai forçar ela. Sim. Por mais que, assim, a pessoa tenta forçar, religião, crença, é uma coisa que vem de dentro. Então, assim, o jornal errou, eu não vejo que ele errou, porque todo mundo tem direito de se expressar da maneira que pode. É, sim. E que tal se a gente falasse do atentado mesmo? Vamos chegar lá, mas assim... Vamos contextualizar, né? Exatamente. O que aconteceu foi que, se não me engano, acho que em 2011, 2010, o Charlie Hebdo publicou uma charge do profeta Maomé. Foi em 2011. 2011, né? E o problema é que no Islã você não pode ter nenhuma representação do profeta, entendeu? Você não pode ter nenhuma imagem, né? É diferente do catolicismo, que você tem o Jesus na cruz, entendeu? Tem os santos, imagens de santos e tudo mais. Isso é uma coisa, até uma comparação bem tosca. As igrejas evangélicas, os protestantes também têm isso. Eles têm a cruz, mas não tem Jesus pendurado na cruz. Eles não acreditam em santos, então não tem imagem de santos, entendeu? O Islã tem um pouco disso, que você não tem essas imagens para você adorar, então teoricamente você também não pode representar essa imagem de nenhuma maneira. Então, sim, isso, e por ser uma charge satírica, que era o que o Charlie Hebdo fazia. Daí, porra, fizeram, já tinham ameaçado, já teve um atentado lá em 2012. Então, quer dizer... Sim, eles avisaram antes também, né? Eles deram um aviso que se continuasse a publicar, o bicho ia pegar. Uhum. Houve uma ameaça, né? Houve... Não me lembro se foi em 2012 ou 2013, mas já teve, sim, um atentado contra a Charlie. Eu não sei qual foi o pronunciamento do jornal em relação às ameaças, mas assim... Eu não sei se vocês chegaram a ver a capa que eles fizeram. Não, pelo menos não lembro. Foi assim, eu não vou nem deixar link, nem pôr em vitrine, nada, mas assim, é uma imagem pesada, entendeu? Porque, por exemplo, se você acredita em alguma coisa, você crê em alguma coisa, você trata aquilo como uma santidade, aí você vê aquele tipo de capa, aquele tipo de zoeira, mexe com a pessoa. Não tô defendendo, assim, longe de mim, os caras erraram e feio, não devia ter matado ninguém. Mas eles têm um ponto deles, né? E pelo fato de eles serem extremistas... Não, não, olha, ninguém metralhou a galera do Porto dos Fundos. Exatamente. Mas, exatamente, pera aí, pra você ver como é que eles já, o Porto dos Fundos já foi bem criticado, foi, já teve igreja evangélica que já foi atrás e tudo mais. Só não foram metralhados. É, só que, ó, teve uma coisa, não sei se vocês conhecem o Carlos Ruas, né, que é aquele cara que faz um Sábado Qualquer, uhum, que é um cartunista, ele tá na internet, até o site dele, umsabadoqualquer.com. Cara, se um dia por acaso o pessoal do Islã ver o site dele, o Carlos Ruas vai ser esfolado vivo na rua, porque ele faz sátiras com todo tipo de religião. Ele tem Deus, ele tem Lúcifer, que é o diabo, ele tem Zeus, ele tem Odin, ele tem os deuses egípcios, e tem o Maomé, entendeu, cara? Então, assim, acho que quando você faz uma coisa de humor, uma coisa que não tá ofendendo a religião, acho que o direito básico da imprensa, da liberdade de expressão, é esse, cara. É você poder dar a sua opinião. Você, exatamente, pode não concordar com a minha opinião, uhum, mas só que você tem que respeitar o direito de eu emitir minha opinião, entendeu? E quando você cria esse tipo de situação que os caras... É, ah, não, só porque eu não gostei da sua opinião, você merece, acredito, morrer. Né? Entendeu? Ah, é complicado demais, cara. É complicado demais, porque assim, foi que nem até não, traduziram o que eles falavam. Eles falaram que, ah, o Deus foi vingado, houve justiça. E não é assim que as coisas funcionam, né, cara? Se eu tenho uma religião, eu vou respeitar a sua. Por mais que a pessoa, ela zoa, ela tem a opinião dela, ela faz o que ela quiser, mas assim, tem que haver o respeito, tem que haver um limite. E foi o que esses caras dos islâmicos não tiveram, eles passaram do limite, entendeu? Assim, é um jornal polêmico, ele tem um humor bem, bem agressivo, mas é a liberdade deles de se expressar, né? Não, foi o que eu falei, a comparação, logicamente eu procurei alguma coisa do Charles Rebol pra ver, é bem realmente o que era o Pasquim, cara. Eles têm muita crítica, principalmente ao governo francês, né? Relacionado com charges, com humor, entendeu? Os chargistas lá do Rebol eram nomes de peso. Assim, eu não conheço, admito que não conheço muito desse mundo, mas eu vi o Ziraldo dando entrevista falando da importância desses caras, o Jaguar dando entrevista falando da importância desses caras. Então, quer dizer, realmente, era um você, cara... Quando você vê o Laerte falando também, quando você vê os principais sargentos brasileiros falando, pô, cara, a importância deles, cara, então você começa a pensar assim, pô, realmente, eles eram importantes. É, realmente. Então. Mas então, só pra resumir pro pessoal, o que realmente aconteceu? Pra quem não sabe, o Eduardo, ele é jornalista. Temos um especialista no assunto aqui, rapaz. Não trouxeram qualquer pessoa não, meu irmão. E o que realmente aconteceu, assim, o ato em si? As pessoas que infelizmente morreram? O que realmente aconteceu? Três homens fortemente armados, eles invadiram a redação do Charlie Hebdo. A suspeita da polícia é que eles sabiam quem eles estavam procurando, porque eles procuraram as pessoas pelos nomes. Mataram 11 pessoas na redação do Charlie Hebdo e quando estavam fugindo, mataram um policial na rua. Por sinal, o policial era muçulmano. O policial era da mesma religião. Da mesma religião, olha só. E mataram a sangue frio. O cara tava na rua. Tava na rua. Pra quem viu o vídeo da internet, viu triste, que foi agressivo. O cara tava deitado na rua pedindo por ajuda, o cara passou do lado e deu um tiro na cabeça. Sem remorso nenhum. Então, quer dizer, foi um plano, uma coisa orquestrada, só que eles cometeram muitas falhas. Por exemplo, um dos caras esqueceu uma carteira num dos carros que eles usaram, por isso a polícia tá atrás daqueles dois irmãos no norte da França. Sim. Os irmãos foram localizados no norte da França já. E tem uma terceira pessoa que eles estão procurando, mas não conseguiram localizar, identificar quem é essa pessoa. O que acontece, então, é que foram pessoas que foram treinadas, isso é uma coisa que a gente já sabe que, infelizmente, esses xiitas, né, que a gente pode, sim, falar assim, eles são pessoas altamente treinadas, vídeo 11 de setembro, então, quer dizer, eles foram treinados por alguém e foram lá realizar a missão deles. Eles estavam com muitas armas. Foram 12 pessoas mortas, né, o total. Foram 11 na redação e o policial na rua. Sim. E tem mais, acho que mais 4 gravemente feridas e mais 10 hospitalizadas. Quer dizer, meu Deus do céu, que massacre, hein? Que massacre. E assim, a situação, infelizmente, ela tende a piorar, né? Porque o Obama fez um pronunciamento também, não sei se vocês chegaram a ver, que tá querendo unir forças com a França pra ver, averiguar esse tipo de situação, né? Ah, claro. Assim, porque a França é a mais aliada do, assim, a que tá mais tempo aliada aos Estados Unidos. Então, meio que tem uma parceragem ali entre o Obama e o presidente da França. Eu vi uma entrevista com um americano que perguntaram pra ele o que era melhor de se fazer no caso da França agora, né? A resposta dele foi: bombardeia a faixa de Gaza. Como é bombardear a faixa de Gaza? Cara, mas é que tá o americano comum, ele não é a melhor pessoa pra gente ter uma ideia, entendeu? Porque mas eles têm uma noção de que ele não era um americano comum. Ele era militar. Ele era mutante? Ele era militar. Cara, é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Mas assim, é um caso que, querendo ou não, vai ficar pra história. Infelizmente não vai ter um fim, né, imediato, porque tem muita gente ainda envolvida, né, em questão de criminalidade e tal. Os caras atacaram com uma AK-47, meu. Não é qualquer um que atira com uma daquela, não. Então, assim, é um caso que ainda a gente vai ouvir muito falar, assim. A gente comentou aqui porque é bem recente, tem altas conspirações aparecendo, altas teorias aparecendo, então foi interessante a gente comentar aqui. Eu quero saber, você que tá ouvindo, qual que é a sua posição perante essa situação? Deixa no comentário que a gente vai trocar uma ideia aí. Vocês têm alguma coisa mais para falar sobre o assunto que vocês queiram comentar? Não. Não. Assim, esse é um assunto que acho que se a gente começar a afundar, se aprofundar, sim, vai longe. Até amanhã. Vai longe. Infelizmente, 2015 já começou com uma grande tragédia, né? Espero que não seja, não tenha mais nesse ano, mas fazer o quê, né? Galera, o Della Torre ontem, mas é que na hora da gravação já é hoje, mas foi ontem. Não, contou uma... é só depois que eu durmo. Ah, tem isso ainda, né? Só, o amanhã só acontece depois que você dorme, exatamente. O Della Torre me contou uma história que eu achei interessante a gente compartilhar aqui. A história é alistamento militar. É contigo aí, Della Torre. Você que se aventurou aí no mundo de homens, roupas de... que viadagem. O que você tem a contar pro nosso querido? Não, eu só fui na junta. Pra essa mãe de família que tá ouvindo. Eu só falando, fui na junta de serviço militar, eu ainda tenho que ir no quartel. Você só foi se alistar? É, aí eu tenho que me apresentar no quartel. Mas você tava me falando que você meio que tem um plano aí pra não querer servir, né? Que você não quer servir. É, mas aí aquele plano que eu te disse já não tem mais jeito. Por quê? Olha, a mulher me perguntou, a atendente lá que tava preenchendo meus dados, ela perguntou se eu desejava servir, aí eu disse que não. Aí ela perguntou quantos irmãos eu tenho, aí eu falei 2. Aí ela falou, você é o mais velho? Eu sou. Aí ela, então por que você tá dizendo que não deseja? Nossa, cavalinha, hein? Esses pessoal que trabalha nesses lugares são bem, bem rígidos mesmo, né, cara? Lembro que a mulher... A mulher tava toda entrevada na cadeira. A mulher que me atendeu lá, ela era bem ignorante, cara. Eu fui colocar minha digital assim na folha, ela tava fraquinha, cara, ela apertou meu dedo. Você teve que colocar digital? Tive, no meu canho. Sério? Tive que colocar. No meu canho tá escrito lá, digital do alistado, apenas em caso de analfabetismo. Não, eu tive que colocar, não sei por quê. Tá lá. Analfabeto. Posso contar uma história do meu alistamento? Faz tempo já, mas... Ô, cara, pode contar o que quiser, o espaço que é seu. Eu me alistei em 98, né? Nossa. Faz tempo isso que entregou, eu falei. Entregou a idade, hein? Entregou a idade. É, eu admito, cara. Eu já sou um cara do século pessoa passado. Pode ser uma pessoa experiente. Dizer então, assim, no dia que eu fui jurar a bandeira, era uma segunda-feira de manhã. Só que no domingo tinha sido a final da Copa do Mundo, Brasil e França. Uhum. Cara, eu sei que, como todo bom brasileiro, o Brasil levando aquela piabada, né? A gente parte pra cerveja. Eu bebi todas. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estava com uma ressaca, mas uma ressaca, só que eu estava lá em pé, no quartel, para ajudar a bandeira. Eu parecia um prego na areia, assim, meio indo para um lado, para o outro, tentando se equilibrar, sabe, naquele sol ardido de julho. Suando, cara, eu não aguentava ficar em pé. E o sargento passando, falando aquelas coisas, a importância de ajudar a bandeira, de servir o país, blá, blá, blá, blá, blá. Assim, até acho importante. Mas, sim, cara, eu tava torto de ressaca, eu não conseguia ficar em pé, cara. Mas, nossa! Aí eu sei que a gente foi ajudar a bandeira, a gente ficou das 7 às 10 da manhã em pé, no sol. Cara, eu posso falar só uma coisinha? Eu não sei se vai entrar na edição, mas eu não jurei a bandeira. Não jurou a bandeira? Não, eu peguei o documento lá e eu não jurei a bandeira. Sou um mau cidadão? Não. A culpa não foi minha. Não. Eu fui 6 vezes lá. Eu fui 6 vezes até o batalhão. Eu fui dispensado na última mesmo assim. É um dia definir quem realmente ia ficar e quem ia sair. E não teve jura bandeira. Não, eu fui dispensado na primeira lista porque eu tive um problema na perna, né? De propósito? Não, cara. Pra não servir? Não, eu rompi os ligamentos num show do Paralamas do Sucesso. Não. Vai ter show do Paralamas por aqui. Já é um presságio, ó. Você já vai, já quebra a perna, entendeu? Pra você ser dispensado. E aí, eu fui dispensado, né? Levei no primeiro dia um atestado e tudo mais, o cara dispensado na hora. Então, daí eu fui jogar a bandeira no primeiro dia que eles mandaram. Pô, mas tinha que ser bem depois da final da Copa do Mundo, cara. É pior que ser aquele negócio, né? Eu ia estar bêbado de um jeito ou do outro. Se o Brasil perde, como perdeu, eu tava bêbado. Se o Brasil ganha, eu ia estar bêbado de felicidade. Jeito, né? Entendeu? Então, fazer o quê? Aonde eu fiquei foi bem, bem, bem tranquilo. A gente ficou de pé umas 4 horas, entendeu? Mas foi dentro de uma área coberta. Não tinha aquele sol desgraçado rachando a cuca. E era um terror, cara. É um terror inacreditável. Parece um filme de terror, assim. Uma sala, por mais que tava sol, mas era uma sala gelada. Gelada, gigante, assim, a sala gelada. Tinha várias portas, assim. E tinha lá, sala do segundo tenente, não sei do que. Sala do acesso à chave das armas. E tinha uns momentos, assim, que o pessoal saía de dentro daquela sala, olhava os papéis, chamava o nome, aí a pessoa que me chamou, e caminhava até a porta, entrava e ficava lá horas. Horas, cara. Sabe, você passando um monte de coisa na sua cabeça, aí de repente começa a chegar mais gente entrando naquela sala, você fala, caramba, o que tá acontecendo? É um momento que faz você virar macho mesmo, né, cara? Se não era, faz, né? Se não era, faz a hora, cara. Eu era pra ter servido, cara. Eu não servi por intervenção divina, porque no último mesmo, assim, o pessoal já tava até com o pessoal com roupa, assim, já preparado, né? Já mandou fazer roupa e tal. Aí eu fui dispensado. Eu saí lá gritando lá de dentro, lá. Sabe, liberdade. Liberdade! Em Caçapava ainda. Pensa, aquela cidade horrível. Olha, você que mora em Caçapava, você me desculpa. Mas que cidadezinha horrível, cara. Nossa! Você sabe que estou no batalhão de Caçapava? Não, Taubaté, cara. Eu fugi da bandeira lá no... Taubaté tem também, né? Tem a base militar ali, a base aérea. Eu fugi da bandeira lá. Passando o Hotel Mazarop, eu ajudei a bandeira lá. É verdade, tinha esquecido disso. Porque quando eu fui me alistar, já não tinha opção de Taubaté. Era Caçapava ou aqui mesmo na cidade de São José. Interessante, cara. Você que é jovem, tá aí com seus 17 anos, já vai se preparando, Fique. Se você não quer servir, você vai ter que ralar. No post do podcast o comercial, né, do Exército Brasileiro. Não sei se você já viu. Aquele, cara, você que tem 18 anos, você se aliste no Exército, que você vai poder dirigir helicóptero. Não, como você é burro, não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Dirigir um tanque, carregar a criança pra atravessar o rio. Cara, eu gostava da propaganda que tinha da Força Aérea Brasileira, que tocava Dreams do Van Halen. Essa é velha. Nossa. Mas isso aí, se você procurar no YouTube, vocês devem achar que isso é 1900 e Guaraná com rolha. Pra incentivar a pessoa a se alistar na Força Aérea, era uma puta cena daqueles tucanos voando e tudo mais. com o som de Dreams do Van Halen, cara. Tô me lembrando agora de uma cena em que eu fui fazer os exames e tava passando uns filmes, cara. Uns filmes assim de guerra. Caramba, os caras tão. Os caras tão. Não, eram uns filmes de guerra mesmo, Segunda Guerra. E os caras tudo regaçado, um cara segurando a veia do outro, assim, ó, puxando, sabe? Macarrão, puxando a veia, caramba, os caras tão botando uma pressão psicológica aqui, cara. Sabe, você olhando pro pessoal, todo mundo meio apreensivo, assim, né? Que terrível, cara, que terrível. Então você, jovem, você que acabou de completar 18 anos, vá a uma junta militar, vá se alistar e boa sorte. Viagem no tempo, mito ou realidade? É possível ou não é? Bom, deixa eu perguntar pro nosso querido Edug, como já chamaram ele aqui, Eduardo Guimarães. O que você acha sobre viagem no tempo? Qual é a sua, assim, a teoria sua que tornaria a viagem no tempo possível? Cara, como eu não consegui inventar um capacitador de fluxo, eu acho que, sei lá. Aquelas... Que ótimo, né? Essa explicação foi 10, hein? Eu acho assim, cara, é o tipo de coisa que fisicamente falando, dizem que é possível, se você conseguir criar um buraco de minhoca, blá blá blá, tudo mais, já é fisicamente provado que você consegue viajar pro futuro, né? Sem envelhecer, que é a teoria da relatividade, tanto que é o que é mostrado no primeiro filme do Planeta dos Macacos e tudo mais, mas teoricamente não tem como você voltar, né? Tempo passado. Eu já discordo. Eu quer ver? O Delator, ele tem uma teoria que vai acabar com todo mundo. Você que é físico, estudou 30 anos, esquece. Acabou. Ele sabe muito mais do que eu, pra cara. Pra quem... O quê? Quem é físico formado sabe muito mais, né? O Delator é filho de um químico, né? Físico. Físico? Olha aí. Né? Estamos no lugar certo. Ele devia estar participando aqui pra falar pra gente sobre isso. Acorda teu pai lá, vai. Chama lá o velho lá. Ele é ignorante. Mas então, eu discordo por quê? Existem milhares e milhões de explicações que viajar no futuro é possível e não sei o quê. Como que a gente vai ter certeza de que daqui a 15 anos não vai ter uma extinção em massa e vai acabar com tudo, não vai ter mais planeta Terra? Como é que a gente vai saber pra onde a gente vai? Eu acho mais plausível... É viajar pro passado. Porque a gente já vai Será saber uma época. Que é tudo isso. Calma aí, então. Deixa eu falar, você já vai ter seu momento. Será que vamos conseguir vencer? Mas viajar pro futuro, cara, vida planeta dos macacos. Como eu falei, a teoria da relatividade, ela fala isso. Que se você conseguisse viajar à velocidade da luz, aguentando a pressão se exercício dentro da nave pra você não virar uma paçoca na parede, certo. Você realmente o tempo vai passar mais devagar pra você do que tá pra quem tá pra fora da nave. Então você conseguiria ir pro futuro e chegar lá daqui, pra você teria passado 6 meses, mas na Terra teria passado, sei lá, 1000 anos. Sim. O problema é que você não consegue voltar. É verdade. Por isso que eu falei que é o um negócio do Planeta dos Macacos. Que o primeiro filme do Planeta dos Macacos, o do clássico, com o Charlton Heston, mostra isso. Eles vão pro futuro, eles chegam no planeta, eles acham que estão no planeta alienígena e tudo mais, mas aí eles descobrem que eles estão na Terra, sei lá quantos milhões de anos depois, tanto é a Estátua da Liberdade, oh meu Deus, vocês fizeram, blá blá blá. Entendeu? É. Porque assim, eu achava assim, como é que eu vou saber pra onde eu vou, aonde eu vou estar, como que eu vou chegar lá, a viagem mesmo, a velocidade da luz, que tem toda aquela explicação, a ponte de Einstein Rose, aquela coisa toda. Só que eu acharia bem mais plausível voltar, entendeu? Porque a gente já vai saber aonde vai estar, vai saber que teve a existência, mas aqui, agora assim, eu já falei muita besteira, eu vou deixar o filho de um físico formado em Harvard... O doutor Delator, qual é a sua tese que você falou pra mim? Eu levantei da cadeira e bati palma pra você. Pode falar aí. Eu vou até mutar, eu vou deixar no mudo meu microfone aqui que eu não vou nem argumentar. No mundo, tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Já foi provado com um experimento que os cientistas, eles jogavam feixes de elétrons numa placa metálica e eles pegaram a placa metálica e viram que o elétron irradiou a placa toda. Aí eles pegaram essa mesma placa colocaram de volta e jogaram outro feixe de elétrons. Só que dessa vez eles estavam observando o experimento. Na primeira vez eles não estavam observando. O elétron se comportou como onda. A partir do momento que eles observaram, o elétron se comportou como partícula. Então tudo no universo é partícula e onda ao mesmo tempo, dependendo se está sendo observado ou não. Então as ondas se propagam para todos os lados e também para todas as épocas. O que você faz agora é transmitido como onda e vai tanto para o passado quanto para o futuro. Todas as direções para o passado e para o futuro. Então, nada impede de alguém do futuro pegar na internet algo que está sendo transmitido agora. E nada impede da gente, no nosso tempo, pegar algo que está sendo transmitido no futuro agora. Tem um mentira, filme. Mentira, porque eu já procurei o resultado da Mega Sena da semana que vem e não achei na internet. E no Google então, não apareceu nada. Mas você sabe, tem um programa que o Drator falou que o pai dele já adivinhou os números da loteria. Ah, mas isso aí é outra coisa. É, mas mesmo assim, eu tô indignado com isso, cara. Como é que seu pai... Você já leu A Fundação, Dudu? Não, cara. Tá ficando bom, não. Tá ficando bom os nomes aqui, hein? Edug, Duzinho, Dudu. Uma hora vai sair um, hein? Mas isso aí é outro assunto. Tem no último podcast. Isso, tá tudo lá amarradinho. Nos melhores momentos. É, pois é. Então você tá dizendo que tudo que é matéria, certo? Produz ondas. Tudo que é matéria é onda. Tem um filme que fala sobre isso. Aquele filme Contato. Ah, eu pensava que ela tá dando onda. Oh, meu Deus do céu. Sem piadinhas no assunto sério, né, cara? O Contato, cara, eu vi o filme e li o livro. Por sinal, o livro é excepcional. É sempre melhor, não tem jeito. Só que no Contato, eles conseguem... tem esse negócio que ele falou da onda, que eles conseguem receber de volta ondas que foram transmitidas no espaço. A primeira transmissão via satélite do mundo, né, que foi um discurso do Hitler na Olimpíada de 40. Então, 40-42, não lembro quando foi a Olimpíada. É a Olimpíada de Berlim. No filme eles falam que os alienígenas receberam essa transmissão só de milhões de anos depois, né? Porque exatamente. Foi uma transmissão que foi indo e tudo mais. Mas isso aí essa é física básica, né? Uma transmissão de onda, ela segue. Ela segue também indo. E vai embora. Vai embora, cara. Entendeu? É assim, é que às vezes a gente não tem noção sobre anos-luz. Às vezes a gente acha que vai medidos em metros. Não, um ano-luz é longe pra caramba, né? Então assim, a gente também não, nesse filme não fala a distância que estavam os alienígenas da nossa recepção de ondas aqui, né? E assim, eu acho que... Mas, Donatão, você que falou dessa tese sua, e se no meio disso tudo você descobre outras ondas e se perde na linha do tempo? Não, mas não tem nada a ver. Porque o negócio é o seguinte, o que eu falei é que nós todos transmitimos ondas. Então, do mesmo jeito que um soldado na Segunda Guerra puxou o gatilho e transmitiu uma onda, a gente pode captar essa onda? Pode, só não sabemos como. Que é a mesma coisa que o Edu falou, a gente não tem como pegar essa onda. É possível, só não sabemos como. Do mesmo jeito que a gente pode pegar a onda daquele soldado, alguém no passado, se tivesse essa informação, poderia pegar o que eu tô fazendo hoje, falando besteira. É, inclusive tá, o que você tá falando tá ecoando no universo. Essas besteiras que você fala. Mas, Adela Torre, tem um outro estudo de física que eu já li, em algum lugar que eu não vou lembrar onde, que fala o seguinte, que teoricamente dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E o cara fez um exemplo bem besta, que ele assim, ele colocou as mãos, né, com uma distância de 30 centímetros de uma para outra, e falou assim, o que que tem entre as minhas mãos? Todo mundo falou, nada. Ele, não, tem ar. Então, se tem ar aqui, nesse momento, entre as minhas mãos, é uma coisa que está ocupando um lugar no espaço. E onde o seu corpo está, teoricamente não tem ar, porque você está ocupando o lugar do ar. Então, não tem como uma pessoa vir do futuro pro passado ocupar um espaço que já tá Sendo ocupado. Sendo ocupado, mesmo que seja por ar. Aí é aquela coisa do efeito borboleta. Se por acaso você conseguir trazer alguma coisa para ocupar o lugar desses, desses metros cúbicos de ar que estão hoje entre a minha mão, isso pode desencadear uma reação catastrófica, entendeu? Então, a grande coisa da física que eu vejo é isso. Teoricamente, você não conseguiria ocupar esse espaço que tem entre as suas mãos hoje, porque já tem uma coisa ocupando, que é o ar. Então, De La Torre, a sua tese falhou. Não, eu acho assim, que é mais provável o que o De La Torre falou, é alguma maneira de conseguir descobrir como ler essas ondas do futuro. Sim. Mas é não viajar. Você não vai conseguir mandar um corpo, você não vai conseguir amanhã voltar 10 anos ao passado. Entendeu? Mas assim, por exemplo, se o senhor na Terra tá emitindo ondas, como que a gente vai fazer para captar essas ondas? Porque, de certa forma, teria que ter um contraste aonde um ficaria de frente, como se, por exemplo, o planeta Terra, minha mão esquerda é planeta Terra, minha mão direita soninho, é planeta Terra, né? Do futuro. Hã? Soninho, né? Não fui eu não, cara. Fui eu. Escutei você. Estão gravando 2h15 da manhã. O pessoal tem que entender, a gente sacrifica o site aqui. Então vamos supor, minha mão esquerda é um planeta Terra hoje, na data de hoje. Minha mão direita é um planeta Terra, sei lá, daqui 100 anos. Como que eu vou emitir uma onda de um para o outro se os dois estão no mesmo lugar? Teria que meio que os dois estar, pelo menos um de frente para o outro. Não sei se vocês conseguiram entender. Não, mas pode ter uma onda estacionária. Como? Mas olha, o que eu tentei te dizer é que não dá para viajar no tempo, mas você pode pensar que está viajando. Porque se você leu as ondas e você... É a melhor explicação. Olha, você não pode viajar no tempo, mas se você imagina, tá tudo certo. Não, você leu as ondas do passado. E você pega elas, coloca no simulador, você pensa que tá no passado, porque é o que tava escrito ali na onda. Você consegue criar um simulacro do passado, é isso? Sim. Só que você vai conseguir interagir com esse passado? Não. Ah, cara, então é só assistir um vídeo no YouTube que é mais fácil, pô. Eu acho assim certo, por quê? Porque se você voltar pro passado, você vai mudar tudo. Às vezes, você pisou num lugar, aquilo dali vai mudar totalmente o seu futuro. Então, de certa forma, você pode não existir. Caraca, falar disso é uma loucura, cara. Não, mas o que ele tá falando é o seguinte: você conseguiria criar um simulacro perfeito do passado, utilizando realidades virtuais, 3D, qualquer coisa assim. Com a leitura de ondas. Com essa leitura de ondas, por exemplo, ele conseguiria ver pela luz que está saindo do meu monitor nesse momento, ele conseguiria criar um simulacro perfeito do meu quarto, porque ele ia ver a quantidade de luz que refletiu no meu armário, na minha TV, nos posters que eu tenho na parede e tudo mais. Ele criaria um simulacro perfeito do meu quarto daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando, sei lá, o prédio que eu moro nem vai existir mais. Então... Mas se for para criar só esse simulacro perfeito, você não precisa de uma leitura de onda. Hoje, com a tecnologia até digital de fotografia, eu consigo tirar 10 fotos aqui, mandar para um cara no Japão e ele com uma impressora 3D fazer uma simulação perfeita do meu quarto. Sim. Em escala natural. Eu assim, acho que o que a gente tá mais... Não sei, pode ser que não. O que daria mais certo é a transferência de mente, né? Que nem a gente viu no X-Men, por exemplo, que transferem a mente do Wolverine pro Wolverine do passado. Acho que assim, é a mais provável assim, que dê certo é isso, né? Que não vai afetar nada, que não vai mudar a linha do tempo, entendeu? Porque isso aí você vai transferir a sua mente pro passado. Fã do X-Men, eu não sabia. Pra finalizar o assunto da viagem do tempo, a física diz que a viagem no tempo não é impossível. Que para um homem viajar no tempo, basta ele ter percepção da dimensão do tempo. E nós não temos percepção da dimensão do tempo, que é a quarta dimensão. Nós só vemos 3 dimensões. Isso também já meio que engloba o tecido da realidade, que já é um outro assunto, mas que tem um pouco de ligação, se você for ver. Esse negócio que o Delator falou me lembrou um filme... chama Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeves, o saudoso super-homem, né? Que ele faz bem isso, ele consegue viajar no tempo com a mente só, ele cria um ambiente para ele, com roupas, com sugestões hipnóticas, que ele tá no passado, que a mente dele joga ele pro passado. É, porque ele percebe o tempo. Exatamente, e assim, tanto que ele volta pro futuro, uma hora que ele enche a mão no bolso, ele tira uma moeda, que era a data da moeda, tipo, era 50 anos na frente da data que ele tava. Então daí ele percebe que ele tá no lugar, que ele tá na época errada. Daí ele volta pro presente. Entendeu? Então é essa coisa que ele falou. A gente chegou à conclusão de que só o super-homem pode voltar no tempo, né? Não, mas já, é só girar a Terra no sentido contrário. É, tá tudo certo. Tá tudo certo. E só lembrando que tem um post, um artigo que eu escrevi já faz um tempo. Na verdade são três, falando sobre viagens no tempo. Todos eles estão aqui no link da descrição. Então você ouviu pelo seu iTunes, vai lá no site lá. Tá tudo linkado lá, você dá uma lida e vê as hipóteses, as teses. Caramba! Que existem. Mas você foi longe agora, hein? Por quê? Caramba, desde ontem essa conversa de viagem no tempo era só pra linkar os posts do blog? Não, cara, claro que não. Eu até abri aqui alguns links pra mim dar uma inspirada pra ver o que eu... Caramba, parabéns, Mr. Play. Obrigado, cara. Ó, não é jabá, hein? Pode ser. Será? Fica no ar aí. Pois é, 2015 tá aí, 2015 começou, e esse ano é um ano que vai ter muito filme, muita expectativa baixa, porque não dá mais pra você ir no cinema com a expectativa alta e sair de lá chorando sangue. Então a gente vai listar aqui alguns filmes que, na nossa opinião, talvez pode ser legal. Talvez, hein? Tô levantando aqui, talvez pode ser legal. Da Torre, eu sei que você falou pra mim que o filme que você mais quer ver é 50 Tons de Cinza, confere? Ô, oh, claro. Você leu o livro? Não, né? Não vou ver o filme. Esse ano, pela lista que eu vi, eu não sei se eu vou no cinema esse ano, não. Ah, por quê, cara? Tem um monte de filme bom aí. Que filme bom? Ué, tem Vingadores 2, cara. Não, tem não Mad gosto Max. Dos Vingadores, cara. Ah, Mad Max é bom. Ei, ó, tá vendo? Olha o ser errado aí. Qual que é o filme que você tá mais esperando, Dudu? Cara, eu tenho um monte que eu tô esperando muito. Eu quero muito ver o agora que vai ser em janeiro, o Sniper Americano, que é o filme do Clint Eastwood. Caraca! Que ele dirige. Que ele dirige. Eu pensei que o Clint Eastwood era o Sniper. É com o cara que fez a voz do Rocket Raccoon, que eu esqueci o nome dele agora. Conta a história real. Conta a história real de um atirador que é considerado um dos maiores recordistas de Bradley Cooper. Se Beber Não Case. Se Beber Não Case, ele é a voz do Rocket Raccoon. É um bom ator. Tem o Birdman, é um excelente ator. Tem o Birdman, que é com o Michael Keaton, que é o que conta a história, que é quase autobiográfico, né, que é a história de um cara que ficou preso num único personagem de super-herói da década de 80, que é o Michael Keaton com o Batman, né? Aí tem, deixa eu ver, fevereiro tem os 50 Tons de Cinza pro De La Torre ver, né? Sim, já tá, já maluco. Eu adoro apanhar. Tá relendo os livros já. Adoro porrada. Abril tem dois filmes muito bons que eu quero ver, que é o Velozes e Furiosos 7 e o Vingadores 2, isso aí, né? Isso aí eu tô interessado, porque eu quero ver o que eles fizeram com o Paul Walker, cara, nesse filme. Eu gosto, da série inteira. Eu tenho seis DVDs aqui. Eu acho, puta, acho animal Velozes e Furiosos. Eu gosto também. Muita gente fala mal, mas eu gosto. Ah, cara, eu acho assim, acho diversão bem básica. Eu não tô esperando grandes histórias, grandes nada. Eu quero ver cenas de carro, entendeu? Cara, eu nunca assisti um Velozes e Furiosos. Cara, assiste o primeiro que você não se arrepende. O primeiro é perfeito. Os outros são... Começa a cair um pouco, mas o primeiro é muito redondo. E cara, esse set, ele vai ter ligação com o terceiro filme, né? Não, com todos, porque vai ter ligação com o segundo filme, com a morte do japonês, do segundo filme vai ter ligação com... Do terceiro filme. O do japonês é o terceiro filme. Não. O Desafio em Tóquio é o terceiro, né? É o terceiro Tóquio, filme. É o terceiro filme. E vai, então, cara, acho que eles estão fechando meio, bem as arestas. Então, mas, eu tenho medo de muitas continuações. Eu acho que deveria parar por aí, sabe? E aí, vamos lá. Tem Vingadores 2, acho que esse tal mais aguardado do ano. É. Os trailers deixaram muita gente. Eu, por exemplo, tô ansiosíssimo, cara. Você sabe que eu sou um cara que hoje o que a Marvel / Disney faz, eu assisto sem menor sombra de dúvida, né? Então, assim, desde o primeiro Homem de Ferro, quando todo mundo falou, ah, a Disney comprou a Marvel, agora vai ter o Pato Donald vestindo de Homem de Ferro, essas coisas. É, eu lembro disso. E então, é interessante assim, falar que se a Disney não tivesse comprado a Marvel, basicamente não teria Vingadores. Eles não teriam estrutura e verba pra fazer Vingadores. Então fica aí na sua cara, você que falou que a compra da Marvel pela Disney foi uma coisa muito idiota. Aí a gente, em maio, vai ter o Mad Max na Estrada da Fúria. Cara, você sabe que o Mad Max, esse é um filme que eu tô com medo. Eu vou falar bem a verdade, eu gosto muito da trilogia original com o Mel Gibson. É muito bom. É muito bom, principalmente o segundo filme, eu acho muito legal o segundo filme, cara. Temos que aguardar. Aí tem também o Tomorrowland, que é o filme do George Clooney, que parece ser muito legal também. Tomorrowland é aquele de música eletrônica, né? É, de certa forma sim, né? Não, é um cara que consegue, pelo que eu entendi da sinopse, é um cara que consegue criar um mundo virtual e uma menina descobre como entrar. É uma coisa meio assim, o trailer que eu vi é bem vago, o trailer é uma menina, ela pega uma moeda, ela é teletransportada pra um lugar meio mágico, meio místico, meio tecnológico, sabe? Tipo Tron? Não, tipo decente, Tron não é decente, cara. Vamos pra julho, a gente vai ter o Terminator 5, né? E aí, o que vocês acham, hein? Cara, olha, esse aí tá... É assim, eu vou ver. Eu vou no cinema ver. Mas... Você sabe, se chegaram a ver o final original que o James Cameron tinha feito pro Terminator 2 ou não? Não. Se vocês procurarem no YouTube, vocês acham. Vai, mostra a Sarah Connor, velhinha, com 60, 70 anos. Daí vem o filho dela, o John, velho, com uma mulher e uma criança. Então, tipo assim, eles venceram as máquinas, entendeu? Quando ela afunda o T-800, destrói o chip e tudo mais, esse fim encerraria a série ali. Só que daí ele não colocou esse final, não sei porquê. Sabe qual é, meu medo? Porque assim, Terminator não é... O Exterminador não é uma não é um reboot, né? Não, é uma continuação. Mas meu medo é que aconteça que nem Robocop, cara. Porque Robocop foi um reboot, mas... Meu medo é esse, cara. É mexer nessas coisas que não precisa mexer. Mas aí que cara. Tá, cara. Então faz um reboot. Porque o Terminator, pelo que a gente vê dos trailers, vai ser o John Connor mandar o pai, mas só que vai ter mandado uns Terminador antes. Nossa. Vai ter a Sarah Connor mais jovem, mais agressiva. Cara, tá muito bagunçado. Tá uma bagunça. Aí, sabe o que deve acontecer? Vai virar o X-Men. E esse Jurassic World em junho? Caramba. É um filme que eu tô dando crédito. É, já meio X-Men, tem esse... Vai ter um dinossauro mutante criado geneticamente. É disso que eu não gostei, porque em vez deles tratarem dos dinossauros, eles inventaram cara, esse Luciano, negócio. Cara, o Luciano tá demais, cara, é só a continuação. Eu acho também que não deveria mexer nessa franquia, cara. Porque você olha o trailer e você olha os outros filmes. Cara, os outros filmes, os dinossauros eram bem reais, cara. Dinossauros, assim, construídos justamente pro filme, cara. Aí se eu olhei aquela baleia gigante lá comendo aquele tubarão, sabe? Puro CG, eu falei... Ai, ai, viu? Eu vou assistir, né? Mas daquele jeito, né? Ah, cara, assim, eu tô dando um pouco de crédito mais pela história do que pelo CG. Admito, esse filme eu tô indo mais um pouco pela história pra ver se eles conseguem fazer uma história boa e dão continuidade pra história dos filmes anteriores, que teve aquela, toda aquela matança. Você concordou com a ideia de criarem um novo dinossauro mutante? Ah, sei lá, cara. Eu acho assim que seria a lógica pra fazer esse filme. Você não pode voltar só simplesmente pros dinossauros normais. Eles teriam que criar alguma coisa que é capaz de ser maior pra foder a humanidade. Então, qual que é a coisa mais fácil pra fazer? Vamos fazer um dinossauro mutante. É, por que não, né? Por que não? É com o Peter Quill lá do... É com o Peter Quill. Guardiões da Galáxia, hein? Exatamente. O cara é o ator da moda. Agora... Emagreceu, ele era gordinho, né? Vocês viram a foto dele? Ele era gordinho, cara. Emagreceu. Ele fazia aquele Parks and Recreations, cara. Ele é um bom comediante. Ele virou ator de ação, né? Ó, e tem outros aqui que... Julho também vai ter o Homem-Formiga, que estreou semana passada o primeiro trailer. E como eu falei, verdade. Qualquer coisa da Marvel eu tô assistindo sem problema nenhum. Não quero nem saber. Tem o selinho da Marvel, eu vou pro cinema, fácil. Agosto tem o reboot do Quarteto Fantástico. Ai, caraca. Gostava tanto do Quarteto Fantástico, cara, do filme. Gostei. Sério? Cara, gostei. Eu gostei, cara. Sério. É muito ruim aquele filme, cara. É, eu sei, mas é um filme que eu assisti várias vezes. Eu não sei qual é o pior, cara. Se é o primeiro ou o Surfista Prateado. Cara, o primeiro é até um pouquinho aceitável, o segundo é muito ruim. Aquele Galactus fumacinha lá, Galactus jamaicano envolto naquela fumaça. Que ela falou, não, vai ter o Galactus e tal, o Surfista Prateado trabalha pra ele. Cara, eu falei, vai ser da hora ver o Galactus. Uma fumaçona preta de chaminé, cara. Coisa mais horrorosa, mas eu gostei, entendi, eu gostei. Aquele filme ruim que você gosta, sabe? Tem jeito, eu gostei, eu assisto. Não assisto, faz tempo que eu não assisto, mas eu vou assistir de novo. E agora a gente vai ter o Dr. Destino Blogueira, né? Vai xingar muito no Twitter. Nossa, cara, que droga, cara. Tô, assim, revoltado, cara. Sério. Eu acho o seguinte, se você quiser fazer um filme e até fugir um pouco das HQs, porque se você parar bem pensar, os filmes de quadrinho hoje, eles fogem bastante das HQs. É, demais. Entendeu? Mas uma coisa é você fugir pra você poder criar uma história legal. Outra coisa é você fazer um filme que, assim, foge das HQs e é ruim. Porque até agora, tudo que a gente já leu desse Quarteto Fantástico, cara, não tem nada que me faça ir no cinema pensando, puta, esse filme vai ser bom. Nada. Não tem um trailer, não tem nada que alguém possa falar assim, ah, sabe? Porra, o filme vai estrear em agosto e a gente não sabe nada do filme ainda, cara. Então tá... Assim, nada... Aí já pensou se o filme sai e fica bom? Cara... É por isso que tem que se manter as expectativas bem baixas. Não, lá isso... no chão, lá no... Nem tem expectativa, você vai pra... por causa que você quer ir. Não, mas esse é um filme assim que eu vou esperar muito pra ir. Porque eu vou esperar, sei lá, algum amigo meu ir, que alguém que eu respeite a opinião, né? Pra poder ver se vale a pena eu ir mesmo. Esse ano, cara, eu vou gastar uma grana em cinema, hein? Olha, tô até vendo já, cara. Aí em outubro a gente vai ter mais um 007 com o Leão de Chácara. No cinema é um dos personagens que eu mais gosto. Eu fui ver nos filmes recentes, pelo menos eu fui ver todos no cinema. E gosto pra caramba do personagem. Tenho a coleção completa de todos os DVDs dele. E eu acho que ela tá se perdendo, cara. Quando esse negócio de tentar fazer um personagem mais realista, mais, menos façudo, tá estragando o personagem. É, realmente, cara. Eu não tenho muito o que falar de 007. Esse eu não vou ver. Sabe o que é engraçado? Nos atores antigos do 007, eles se impunham na tela, só que o Daniel Craig, ele parece ser pequeno. Não, cara, ele não é pequeno, ele é até um ator alto, mas ele é cancudo, mas o rosto dele, cara, ele tem um cara de bravo, foi o que eu falei, ele parece um leão de chácara. Se você fizer um filme amanhã e botar ele como leão de chácara, ele fica perfeito. Como no Munique, que ele é um dos assassinos mandado pelo Mossad, né, cara, ele tá bem, mas ele não tem carisma pra ser um cara que conquista a mulher, um cara que joga aquele charme e tudo mais. Você vai ver o Pierce Brosnan, cara, porra, o cara põe um terno e gravata. Ele chega no lugar... Aquela levantada de sobrancelha, né? Não, e ele impõe respeito. Ele impõe respeito pelo fato de ser um homem bonito, ele é. Ele é um cara charmoso, ele é um cara que chega, chama a atenção. Daniel Craig, não, cara. Desculpa. Sei que sou gay isso, mas... É, né? Eu já ia perguntar se você pegava o Pierce Brosnan. Ai, voltando pra lista de filmes, daí dezembro a gente vai ter o filme do Snoopy. Esse eu tô muito ansioso pra ver, cara. Puta merda, como você sabe que na minha lista aqui não aparece, né? Não, a minha, dia 10 de dezembro estreia o filme do Snoopy, cara. E daí 17, Guerra nas Estrelas. Como falei, tem o selo da Disney, eu tô aceitando qualquer coisa. É, mas o trailer, cara, sério, eu tava vendo uns vídeos de quando passaram o trailer na Comic Con, cara, eu arrepiava quando entrava a Millennium Falcon, cara. E o pessoal, cara, sério, eu me arrepiei, cara. É que assim, a gente assiste com pessoas normais, né, cara? Agora, se tivesse um pessoal que curte mesmo, assim, que gosta pra caramba assistir no cinema, cara, é outra coisa. É outra coisa. Não, mas quando você assiste um filme com alguém que é... Assim, eu gosto de Guerra nas Estrelas, gosto muito. Mas eu não sou aqueles caras que tem um sabre de luz pendurado na parede, entendeu? Eu tenho uma espada samurai. É diferente, né? É diferente. Mas assim, eu gosto... Eu vi a trilogia original quando passou... Foi relançada no cinema, a primeira vez que foi relançada no cinema, com as cenas essas e tudo, mas antes do George Lucas cagar de uma vez, entendeu? Porque toda vez ele relança uma coisa nova, daí muda uma imagem, muda isso, o Han Solo atira depois, bota o pai do. Muda o ator lá que faz o Darth Vader, daí começou a cagar. Mas eu vi quando relançaram a trilogia original no cinema, cara. É animal, porque você é uma coisa que você. Eu vi quando era moleque, não entendi direito, fui entender depois de velho. E eu acho que a trilogia, a segunda trilogia que o George Lucas lançou, cagou tudo, cara. Ele cortou o tesão, todo mundo tava pra ver de novo Guerra nas Estrelas, a Força, tudo mais. Ele só fez merda. E essa trilogia, agora eu acho que vai voltar a seguir a original, entendeu? Porque você pega um cara que era fã, que era o J.J. Abrams. Tomara, cara? É um cara que já fez um puta trabalho no Jornada nas Estrelas. Eu não sou fã de Jornada nas Estrelas, mas eu vi os filmes, gostei muito dos filmes do J.J. Abrams, que eu acho que trazem bastante da série original, principalmente porque ele resolveu rebootar o universo, trazer o Spock do futuro, do passado, tudo mais. Ficou muito legal com ele. Ele já é do ramo, né, desse ramo intergaláctico, então facilita bastante. Exatamente, então por isso que eu acho que deram o filme pra pessoa certa. Eu boto fé nesse Guerra nas Estrelas 7, cara. O trailer eu achei que ficou excelente. Ficou, cara, nossa. Então, esperar. E também vai ter Missão Impossível 5, né? Que eu acho que já não basta todos os 4 anteriores. Ah, cara, mais um, esse, né? Ano, cara, a gente tem tanto filme que, sabe, é antigo e tá tendo continuação, cara, que eu tô ficando assustado, cara. Missão Impossível, eu vou ver. Esse eu vou ver no cinema. Eu gosto, por mais que falaram que não é legal e tal, mas eu vou ver porque eu gosto. Cara, eu gostei do primeiro e do segundo. Do primeiro e do terceiro. O segundo eu achei bem ruinzinho, que é aquele que o diretor é o. Ai, que faz filme de ação. É esse mesmo. É esse aí mesmo. É o coreano, esse. Chinês, que só faz filme de ação. Então tá muito, muito chutado aquele filme. O quarto, Protocolo Fantasma, achei bem mais ou menos. Mas o primeiro eu gostei muito, o terceiro eu achei legal também, cara. Se o Tom Cruise queria fazer continuação de algum filme dele, ele podia ter feito do Último Samurai. Qual foi o último filme do Tom Cruise que foi bom? Top Gun? Tecnicamente, daí só fez merda, né? Esse ano vai sair também o Busca Implacável 3, né? Vai, cara, é verdade. Busca Implacável 3, Liam Neeson. Olha só, cara, na minha lista não tem aqui. É, depois de velho descobriu que é um bom ator de filme de ação, né? Olha aí. Tem alguns filmes aqui que eu não vou ver no cinema, posso ver numa sessão da tarde, sei lá. Caminhos da Floresta, não faço a menor ideia do que seja. Tem o Johnny Depp, é o que importa, vai interpretar algum personagem louco, porque é só isso que ele faz. Tem Uma Noite no Museu 3, o saudoso Robin Williams. Tem um também, Invencível. Fala alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial. Não sei o que é. Ah, é o filme da Angelina Jolie. Ela dirige. É um cara que foi atleta, ganhou medalha de ouro, acho que na Olimpíada da Alemanha. E depois se alista na Marinha, na Aeronáutica, e é capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra. Olha aí. Eu gosto de filme assim. Quem sabe eu não assista, né, cara? É interessante, cara. A premissa é boa. Tem também Os Pinguins de Madagascar. Bom. É desenho, né? Eu gosto de desenho. Tem um filme que a gente já citou aqui que o De La Torre vai ver, Os 50 Tons de Cinza. É a série Divergente, que é uma cópia barata de Jogos Vorazes. Você tá falando sério mesmo ou isso é uma piada? Aí você percebe que o cara é fã de Jogos Vorazes, porque ele se doeu. Eu assisti o primeiro, não gostei. Eu parei no primeiro, não gostei, cara. Mas pra falar pra você, eu vi o segundo Jogos Vorazes, né? Eu vi o primeiro e vi o segundo. O segundo começou. Eu comecei a gostar um pouco porque começa a envolver política. Quando eles envolvem os conceitos de política, de trazer esse negócio, de mostrar como tá a briga pela liberdade e tudo mais, começou a ficar interessante pra mim. Tanto que eu gostei do segundo, tirando logicamente toda aquela programação de mostrar a guerrinha, as pessoas morrendo, mas a questão política eu achei que ficou legal. Então eu tô dando um crédito pro terceiro. O segundo filme dos Jogos Vorazes foi legal enquanto tava falando de política, eu admito que eu gostei dessa parte. Mas aí, na metade do filme em diante, eles fazem um repeteco do primeiro filme. Não, foi o que eu falei. Aí se perdeu, né? O começo estava muito legal, depois se perdeu. É, pra mim, eu tenho que ler o livro, cara. Eu preciso ler os livros pra poder entender melhor a história. Porque não tem como, cara. Nunca um filme consegue ser melhor que... Não, mas eu li o resumo na Wikipedia, se tu quiser, eu conto. De jeito mais miserável de se ler um livro. Temos Ted 2... Quer que eu te dê spoiler logo? Não quero spoiler não, fica de boa aí. O Pita morre. Ai, que desgraçado. Você acabou de destruir a vida dele. É, você tá falando de quem tá ouvindo também. Pode xingar lá o De La Torre no Twitter. Eu não tenho. Sorte sua. Temos Ted 2, é um filminho que não tem roteiro, não tem merda nenhuma, mas você assiste por ser... divertido, entre aspas, gigantes, né? Tem aí o querido Mark Wahlberg. Então é isso, galera. Essa foi a nossa opinião fecal, que não vale nada, sobre filmes que vai estrear esse ano. Comenta aí qual que é o filme que você tá mais esperando aí. Ó. Pode comentar aí, ó. Fica à vontade, o espaço é de vocês. Chegamos ao final do primeiro Playcast do ano, cara. Esse é um sonho sendo realizado. Eu achei que a gente só ia conseguir gravar daqui a 2 meses. Nosso querido amigo Edu, Dudu, ou Du, ou Edug, não sei, tá, vamos decidir ainda o pseudônimo dele aqui do site, salvou a nossa vida aí, veio gravar com a gente em plena 2 da madrugada. Então é isso, pessoal. A gente chegou no final. Espero que você tenha gostado, entendeu? Todos os links que a gente citou vai estar aqui no post. Então, se você está ouvindo pelo seu iTunes, pelo feed ou sei lá por onde, você vem no site, vai estar todos os links lá certinho. Delator, você quer mandar um abraço, um beijo, sei lá, uma penteada no cabelo para alguém? Cara, não sou carinhoso, não. Você tem certeza, cara? Nem pro pessoal que tava assediando a sua namorada esses dias no Facebook? Ah, vai se f***. Ai, ai. E tu, querido Edu? Pode deixar aí, cara, suas considerações, o que você quiser, cara. Bom, cara, primeiro eu queria agradecer o convite. Oh, que isso, cara, a gente quer dizer que da próxima vez eu... Sempre que vocês quiserem, podem me chamar, desde que não seja 1 da manhã. Sério, gente, são 3 horas da manhã. E dizer que quem quiser ler mais as besteiras que eu escrevo por aí, como eu falei, só me procurar no cruzadorfantasma.com.br ou no culturanacinema.wordpress.com. E quiser trocar uma ideia comigo no Twitter, meu endereço é twitter.com/guimaraesedu. Manda um oi lá, a gente troca uma figurinha, fala besteira, sei lá, troca filme pornô russo, o que vocês quiserem, eu tô topando. Ele tá, né? Ai, ai. Então é isso, eu queria agradecer a sua participação, Eduardo, por ter vindo aqui e tal. Nosso humilde podcast, entendeu? Volte mais vezes, você agora é um convidado fixo. Toda vez que a gente precisar tampar buraco, vamos te chamar. Tô fudido. É. Mas é isso, galera. Se você gostou, divulgue pros seus amigos, entendeu? Faça do Playcast a tua página inicial, o site do Playcast, a tua página inicial. Esquece Google, ninguém precisa de Google. É, tem post novo no site. Todo dia a gente tá tentando colocar post novo no site. Dá uma olhada Mentira. Lá. Beleza? É verdade, cara. De graça, tá? Faz de graça. Que a gente ficou um tempinho aí num riato aí por causa do fim de ano, festa, combinança. Mas agora a gente voltou. Esse ano tem muita novidade, como a gente já falou no Mural de Recado. Tem muita novidade vindo. Então, bote fé na gente que nós é bom. Falou? Então é isso, galera. Até a próxima e tchau!